Boa noite, igreja. Gostaria de convidar vocês a se colocar de pé para nós darmos início a esse culto de celebração ao Senhor nesse último dia do nosso congresso. Estamos aqui desde sábado, tem sido uma bênção e creio que Deus ainda tem muito a fazer na sua vida nessa noite. Vamos exaltar e adorar o nome do Senhor. Adorando o Senhor. Do início, tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação. E a ti me renderei. Se ao teu lado estou, se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Levante suas mãos e adora o Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em ti confiarei, só em ti Jesus. Vem Jesus, vem Senhor. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, só em ti confiarei, nada temerei. Eu sei que ele está, e um dia voltará do céu pra nos buscar. Assim reinará, só as vozes declarem, só em ti, só. Somos o coral Novo Caminho. E nós queremos que você entenda que mesmo não fazendo parte todos da mesma igreja, nós trilhamos um novo caminho. Esse caminho no Senhor. E é esse caminho que você também tem trilhado. Eu sei disso. Mas para que você possa compreender melhor o que nós vamos fazer através de louvor, fique agora atento à voz de Deus que quer falar ao seu coração. Amém? Nós vamos louvar o Senhor. Hoje é dia de celebrar. Já falou para o Senhor hoje? Se você não falou, diga comigo: Senhor, eu te amo. No dia a dia. A Deus toda honra, toda glória e todo louvor. Então seja grato. Não esqueça, não diz pro seu marido todo dia: amor, eu te amo. Não diga pro Senhor também. Não esquece de Jesus, não. Porque na hora do problema você lembra do Senhor. Então lembre de Jesus. Vamos falar ao Senhor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais. te pertence toda honra e todo louvor. Sei também que sem ti eu nada sou. Conheces o meu coração e a cada dia eu louvo a ti. És o meu Senhor Jesus, tu és o meu Deus. Jesus, tu és o meu Deus, bebê. Baby. Oh, Oh! A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, que o reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Passa meu lugar. teus braços é meu descanso. Eu não vou esquecer. vou desprezar o amor que tu me revelaste pra me resgatar. Sabes quem eu sou. Sabes quem eu sou. Não há como me esconder, Senhor. Não há como me esconder de ti. Tu sempre sabes onde sou. É de coração. Mesmo assim, Senhor, receba o meu louvor. Agora a igreja vai terminar, mesmo assim, Senhor? Mesmo assim. Receba o meu amor. É de coração.